Caixeiro 5, capítulo 2. Encontro com um fantasma. 10, 11, 12 e 2 e 6, uma libra, 8 chelins, 6 dinheiros e meio. Fergus deixou cair a última moeda cerimoniosamente dentro do saco de tecido. Puxou os cordões e entregou-o a Jamie. E 3 botões, acrescentou ele. Mas preciso de ficar com estes. E deu uma palmadinha na parte lateral do casaco. Combinaste com o senhorio a nossa refeição? Perguntou-me Jamie, tomando o peso ao saco. Sim, sosseguei-o. Tenho 4 chelins e 6 dinheiros, além daquilo que o Fergus recolheu. Fergus sorriu modestamente, com os dentes brancos a brilhar sob a luz fraca da janela da taberna. Então temos o dinheiro necessário para o enterro, disse ele. Vamos levar agora Monsieur Hayes ao padre. Ou esperamos até amanhã de manhã? Jamie franziu o cenho ao olhar para a carroça que se encontrava em silêncio, perto do quintal da hospedaria. Não me parece que o padre esteja acordado a esta hora, disse ele, olhando para a lua crescente. Ainda assim, eu só não quero levá-lo connosco, disse eu. Sem querer ser indelicada, acrescentei à Laia desculpa. Mas se vamos dormir no bosque, o cheiro, o odor ainda não era muito forte. Mas longe do fumo da taberna ficaria mais perceptível a quem se aproximasse da carroça. Não tinha sido uma morte calma e o dia tinha sido quente. A tia Claire tem razão, disse Ian, esfregando discretamente o nariz com os nós dos dedos. Não queremos atrair animais selvagens. Mas não podemos deixar o Gavin aqui, protestou Duncan, escandalizado com a ideia. O quê? Deixá-lo em frente à hospedaria, naquela mortalha, como um enjeitado envolvido em faixas? Ele balançava assustadoramente, pois a ingestão alcoólica afetava-lhe o equilíbrio já precário. Vi Jamie esboçar um grande sorriso, a luz da lua a incidir sobre o seu nariz afilado. Não, disse ele, não vamos deixá-lo aqui. Passou o saco de uma mão para a outra com um som metálico fraco e, tomando uma decisão, enfiou-o no casaco. Vamos nós mesmo enterrá-lo, disse ele. Fergus, podes ir ao estábulo para ver se podemos comprar uma pá muito barata? O pequeno trajeto até à igreja pelas ruas calmas de Charleston foi de certo modo menos digno do que um cortejo fúnebre normal, uma vez que foi marcado pela insistência de Duncan em repetir as partes mais interessantes do seu lamento como um cântico de procissão. Jamie conduzia lentamente, gritando incentivos ocasionalmente aos cavalos. Duncan caminhava atrás do grupo, cantando com voz rouca e segurando um animal pelo cabresto, enquanto Ian segurava o outro para impedir choques. Fergus e eu seguíamos atrás respeitosamente, e Fergus segurava a pá recém-comprada ao ombro, murmurando previsões assustadoras em relação à possibilidade de todos nós passarmos a noite na prisão por perturbarmos a paz de Charleston. Como era de esperar, a igreja ficava afastada numa rua sossegada a certa distância da casa mais próxima. Isto era muito bom para não chamar a atenção, mas significava que o pátio da igreja era assustadoramente escuro, sem a luz de uma tocha ou vela para nos iluminar na escuridão. Grandes magnólias cobriam o portão, com folhas coriáceas soltando-se no calor, e os pinheiros à volta serviam para oferecer sombra e alívio durante o dia e à noite para bloquear todos os indícios da luz da lua e das estrelas, deixando o pátio da igreja na escuridão, como numa... bem, como numa cripta. Caminhar ao ar livre era como afastar as cortinas de veludo pretas, perfumadas com o incenso de terbentina dos pinheiros aquecidos pelo sol. Camadas sem fim de afagos macios e pungentes. Nada estava mais distante da pureza das terras altas da Escócia, do que a atmosfera sufocante do sul. Ainda assim, partes claras de bruma pairavam sob os muros de tijolos escuros. E eu não queria nada lembrar-me da história de Jamie sobre o Trasnak tão vividamente. Vamos encontrar um lugar. Fica aqui, segura os cavalos, Duncan. Jamie deslizou da carroça e segurou-me no braço. Talvez consigamos encontrar um bom lugar, perto do muro, disse ele, guiando-me em direção ao portão. Ian e eu vamos cavar, enquanto seguras a luz, e Fergus pode ficar de guarda. Então, e Duncan? Perguntei olhando para trás. Ele vai ficar bem? O escocês estava invisível, pois o seu corpo alto e esguio havia sido misturado com o grupo maior de cavalos e carroça. Mas ainda era possível ouvi-lo. Ele vai ser o principal pranteador, disse Jamie com a voz ligeiramente animada. Cuidado com a cabeça, Sassenach. Eu agachei-me automaticamente sob um galho baixo de magnólia. Não sabia se Jamie conseguia ver na escuridão ou se simplesmente sentia as coisas instintivamente, mas nunca ouvi tropeçar, por mais escuro que fosse o ambiente. Não achas que alguém vai perceber que está aqui uma cova recente? O pátio da igreja não estava, afinal, totalmente envolto na escuridão. Pois, ao sairmos de debaixo das magnólias, consegui ver as formas claras dos túmulos, parecendo abstratas, mas sinistras nas trevas, com uma névoa fraca subindo da erva densa que crescia ao pé deles. As solas dos meus pés formigaram quando passámos pelas pedras. Senti ondas silenciosas de repreensão vindas de baixo, face a esta intrusão inadequada. Bati com a canela num túmulo e mordi o lábio, contendo o ímpeto de me desculpar perante o seu dono. Imagino que sim. Jamie soltou-me o braço para enfiar a mão no casaco. Mas se o padre queria dinheiro para enterrar Gavin, penso que ele não se vai dar ao trabalho de o desenterrar por nada, não achas? O jovem Ian materializou-se ao meu lado, vindo da escuridão, assustando-me. Há um espaço aberto perto do muro a norte, tio Jamie, informou ele, falando baixinho, apesar de ser óbvio não haver ali ninguém para ouvir. Fez uma pausa e aproximou-se ligeiramente de mim. Está muito escuro aqui, não está? O rapaz parecia inquieto. Bebera quase tanto quanto Jamie ou Fergus, mas apesar de o álcool ter dado aos homens mais velhos um humor irónico, teve claramente um efeito mais deprimente no Ian. Está assim. Tenho um pedaço de vela que trouxe da taberna. Espera um pouco. Leves ruçagares indicavam que Jamie procurava a pederneira e uma mecha. A escuridão do local fez com que me sentisse deslocada, como um fantasma. Olhei para cima e vi estrelas, tão ligeiramente visíveis através do ar denso que não iluminavam o chão, dando só uma sensação de distância imensa e isolamento infinito. É como uma vigília de Páscoa. A voz de Jamie ouviu-se num tom muito baixo, acompanhada pelos ligeiros sons de arranhões na pederneira. Vi o serviço uma vez na Notre-Dame, em Paris. Cuidado, Ian, está aí uma pedra. Um baque e um resmungo abafado indicavam que Ian descobrirá a pedra tarde demais. A igreja estava muito escura, continuou Jamie, mas as pessoas que vinham à missa compravam círios às mulheres que estavam nas portas. Era algo assim. Eu senti mais do que vi o movimento que ele fez em direção ao céu. Um grande espaço acima tomado pelo silêncio e grupos de pessoas em todos os lados. Por mais calor que estivesse, eu estremeci involuntariamente com as suas palavras, que criavam uma imagem dos mortos à nossa volta, reunidos em silêncio lado a lado, esperando uma ressurreição iminente. E então, quando pensei que não iria aguentar mais o silêncio e a multidão, ouvi a voz do padre da porta. Lumen Christi, gritou ele. E os acólitos acenderam a grande vela que ele transportava. E da sua chama acenderam as suas próprias velas, percorrendo depois os corredores, acendendo por sua vez as velas dos fiéis. Eu conseguia ver as mãos de Jamie, iluminadas fracamente pelas pequenas faíscas da sua pederneira. Então a igreja ganhou vida com mil pequenas chamas, mas foi aquela primeira vela que rompeu a escuridão. Os sons pararam e Jamie afastou a mão em concha que protegera a chama recém-nascida. A chama endireitou-se, iluminando o rosto dele por baixo, as maçãs do rosto altas e a testa, e criando sombra nas órbitas fundas dos seus olhos. Ele ergueu a vela, observando as lápides dos túmulos, assustadoras, como um círculo de pedras na vertical. Lumen Christi, disse ele baixinho, inclinando a cabeça na direção de um pilar de granito sobre o qual havia uma cruz. Et requiescat in pace, amice. A sua voz já não tinha o tom meio brincalhão. Ele falava com toda a seriedade. E eu senti-me estranhamente confortada, como se uma presença atenta se tivesse retirado. Ele sorriu-me naquele momento e deu-me a vela. Tenta encontrar um pedaço de madeira para se usar como tocha, Sassenach, pediu ele. Ian e eu revezar-nos-emos a cavar. Eu já não estava nervosa, mas sentia-me como uma ladra de túmulos sob um pinheiro com a minha tocha, a observar o jovem Ian e Jamie que se revezam para aprofundar o buraco, com as costas nuas suadas a brilhar sob a luz da tocha. Os alunos de medicina costumavam pagar a homens para roubar corpos frescos dos pátios da igreja, disse eu, entregando o meu lenço sujo a Jamie à medida que ele saía do buraco, gemendo com esforço. Era a única maneira que tinham para praticar a dissecação. Tinham? Perguntou Jamie. Ele limpou o suor do rosto e lançou-me um olhar rápido e irónico. Tinham ou têm? Felizmente estava muito escuro para Ian notar o meu rosto enrubescido, apesar da luz da tocha. Não era o primeiro deslize que eu cometia, e provavelmente não seria o último, mas tais inadvertências costumavam resultar em nada mais do que um olhar confuso quando eram notadas. A verdade simplesmente não era uma possibilidade que pudesse ocorrer a alguém. Imagino que o façam agora, admiti. Estremeci ligeiramente ao pensar em ver um corpo recém-exumado e não preservado, ainda sujo com a terra da cova aberta. Cadáveres embalsamados e dispostos numa superfície de aço inoxidável também não eram muito agradáveis. Mas a formalidade da apresentação deles servia para manter as realidades corruptivas a uma certa distância. Expirei com intensidade pelo nariz, tentando livrar-me dos odores imaginados e lembrados. Quando inspirei, as minhas narinas foram inundadas pelo cheiro de terra úmida e de resina da minha tocha de pinheiro. E a presença mais fraca e mais fria dos pinheiros acima da minha cabeça. Eles também tiram velas e criminosos das prisões. O jovem Ian, que evidentemente ouvira a conversa, se não a compreendeu, aproveitou a oportunidade para parar por um momento, limpando a testa enquanto se apoiava na pá. O meu pai contou-me, há cerca de uma vez em que foi preso, quando o levaram a Edimburgo, e o mantiveram na Tolbooth. Ele ficou numa cela com outros três homens. E um deles tossia de modo horroroso, não deixando de dormir os outros durante o dia e noite. Então, uma noite, a tosse parou. E eles souberam que o homem tinha morrido. Mas o meu pai disse que estavam tão cansados que não conseguiram rezar nada além de um Pai Nosso e adormeceram. O rapaz parou e esfregou o nariz onde tinha comichão. O meu pai disse que acordou de repente com alguém a segurar-lhe as pernas e outra pessoa a segurar-lhe os braços, levantando. Ele debateu-se e gritou. E aquele que o segurava pelos braços berrou e deixou-o cair, tendo ele batido com a cabeça nas pedras. Sentou-se a esfregar a cabeça e viu-se a olhar perplexo para um médico do hospital e dois colegas que ele trouxera consigo para levar o cadáver dali para a sala de dissecação. Ian, ao lembrar-se, exprimiu um sorriso rasgado, afastando os cabelos molhados de suor do rosto. O pai contou-me que não sabia quem tinha ficado mais horrorizado, se ele ou os homens que tinham agarrado o corpo errado. Disse que o médico parecia pesaroso, porque o meu pai teria dado uma espécie muito mais interessante para o estudo, mesmo sem uma perna. Jamie Rius, esticando os braços para aliviar os ombros, com o rosto e o torso sujos de terra vermelha e os cabelos presos atrás com um lenço à volta da testa, parecia tão mal encarado como qualquer ladrão de túmulos. Sim, gosto dessa história, disse ele. Ian disse depois que, como todos os médicos eram carniceiros, ele não queria saber deles para nada. Sorriu-me. Eu já tinha sido médica, cirurgiã, na minha época. Mas aqui não passava de uma sábia, habilidosa no uso das ervas. Felizmente não tenho medo de carniceirazinhas, disse ele. E inclinou-se para me beijar ligeiramente. Os seus lábios eram quentes e sabiam a cerveja. Eu conseguia ver gotas de suor presas nos pelos encaracolados do seu peito e os seus mamilos pontos escuros na luz clara. Um tremor que não tinha nada a ver com o frio nem com a estranheza do local que nos cercava percorreu a minha espinha. Ele viu e os seus olhos encontraram os meus. Suspirou profundamente e de repente tomei consciência do meu corpete justo e do peso dos meus seios no tecido encharcado de suor. Jamie mexeu-se ligeiramente puxando o tecido dos calções. Raios? Disse ele delicadamente. Olhou para baixo e virou-se, esboçando um ligeiro sorriso. Eu não esperava por isto, mas reconheci, claro. Uma onda de desejo era uma reação comum, ainda que peculiar, à presença da morte. Os soldados sentiam-na depois da batalha, assim como os médicos que lidam com sangue e esforço. Talvez Ian estivesse mais certo do que pensei a respeito da maleficência dos médicos. Jamie tocou nas minhas costas com a mão e eu sobressaltei-me, espalhando faíscas da tocha acesa. Ele tirou-me e fez um gesto com a cabeça em direção a uma lápide ali perto. Senta-te, Sassenach, disse ele. Não deverias passar tanto tempo de pé. Eu tinha partido a tíbia da perna esquerda no naufrágio e, apesar de ter curado depressa, ela ainda me doía de vez em quando. Estou bem? Ainda assim dirigi-me para a pedra, roçando o seu corpo ao passar. Jamie irradiava calor, mas a pele nua estava fria ao toque, com o suor a evaporar-se dela. Consegui sentir-lhe o cheiro. Olhei para ele e apercebi-me de que a pele onde eu o tocara estava arrepiada. Engoli em seco, lutando contra uma visão repentina de nós os dois no escuro, a fazer amor com um desejo intenso e cego, no meio da erva esmagada e da terra. Ele pousou a mão no meu cotovelo enquanto me ajudava a sentar na pedra. Rolo estava deitado de lado, as gotas de saliva a brilhar sob a luz da tocha, à medida que arfava. Os olhos amarelos semicerraram-se ao olhar para mim. Nem penses nisso, disse eu, semicerrando os olhos para ele. Se me morderes, enfio-te o meu sapato pela garganta abaixo, até que te engasgues. Ão! Ladrou Rolo baixinho. Apoiou o focinho nas patas, mas as orelhas, peludas, estavam espetadas, a virarem-se de um lado para o outro para localizar o menor som que fosse. A pá entrava com facilidade na terra, aos pés de Ian, e ele endireitou-se, limpando o suor do rosto com a palma da mão e deixando uma sujidade escura no rosto. Expirou profundamente e ergueu o olhar para Jamie, mostrando exaustão e colocando a língua de fora de um canto da boca. Está bem, acho que está suficientemente fundo, respondeu Jamie ao pedido silencioso com um meneio de cabeça. Vou buscar o Gavin, então. Fergus franziu o cenho inquieto, os seus traços delineados pela luz da tocha. Não precisa de ajuda para trazer o cadáver? A sua relutância era evidente. Ainda assim ele oferecera-se. Jamie lançou-lhe um olhar irónico. Cá me arranjarei, respondeu ele. Gavin era um homem pequeno, mas podes levar a tocha para iluminares o caminho. Também vou, tio. O jovem Ian saiu de qualquer maneira do buraco com os ombros magros a brilhar por causa do suor. Para o caso de precisar de ajuda, arrematou ele sem folgo. Estás com medo de ficar no escuro? Perguntou Fergus com sarcasmo. Pensei que o ambiente o estivesse a deixar inquieto, apesar de às vezes provocar Ian, que considerava como um irmão mais novo, raramente era cruel com ele. Sim, estou, disse Ian simplesmente. E tu não? Fergus abriu a boca com as sobrancelhas arqueadas, voltou a fechá-la e virou-se sem dizer nada para a abertura escura do portão do cemitério por onde Jamie tinha desaparecido. Não acha que este lugar é horrível, tia? Perguntou Ian num murmúrio, mostrando-se inquieto atrás de mim e mantendo-se próximo enquanto passávamos pelas pedras grandes, seguindo a luz da tocha de Fergus. Continuo a pensar naquela história que o tio Jamie contou. E agora que Gavin está morto, talvez a coisa fria... Quer dizer, a tia acha que talvez ela o vem buscar? Depois de perguntar, ele engoliu em seco de modo audível e eu senti um dedo gelado tocar-me na base da minha espinha. Não, disse eu um pouco alto demais. Segurei o braço de Ian, não tanto para me equilibrar, mas mais para sentir a solidez do seu corpo e me acalmar. Com certeza que não. A sua pele estava pegajosa pelo suor evaporado, mas sentir a musculatura magra do braço dele na minha mão foi confortante. A sua presença, meio visível, fazia lembrar-me vagamente de Jamie. Ele era quase tão alto como o tio e quase tão forte, apesar de ainda ser magro e desengonçado por estar na adolescência. Entramos, aliviados, no ponto iluminado pela luz da tocha que Fergus segurava. A luz tremelicante reluzia através das rodas da carroça, lançando sombras que se estendiam como teias de aranha na poeira. Estava tão quente na estrada como no pátio da igreja, mas o ar parecia mais desobstruído, mais fácil de respirar, longe das árvores sufocantes. Para minha surpresa, Duncan ainda estava acordado, sentado no assento da carroça como uma coruja sonolenta, com os ombros encolhidos à altura das orelhas. Ele sussurrava, mas parou quando nos viu. A longa espera parecia tê-lo deixado um pouco mais sóbrio. Desceu do assento com firmeza e deu a volta por trás da carroça para ajudar Jamie. Eu disfarcei um bocejo. Ficaria feliz de acabar esta missão melancólica e partir para descansar, ainda que a única cama à nossa espera fosse um monte de folhas. Ifrin an diabul adia der kobher, sacre vierge. Levantei a cabeça, toda a gente estava a gritar e os cavalos assustados relinchavam e remexiam-se nos seus cabrestos, fazendo a carroça balançar como um besouro bêbado. Hão, hão! Ladrou Rolo ao meu lado. Credo! Disse Ian, olhando para a carroça. Meu Deus! Virei-me para onde ele estava a olhar e gritei. Uma figura pálida vislumbrava-se na parte de trás da carroça, a balançar com os solavancos. Não tive tempo de ver mais nada antes de o inferno começar. Rolo apoiou-se nos quartos traseiros e lançou-se no escuro com uma rosnadela, acompanhado pelos gritos de Jamie e Ian e um grito terrível do fantasma. Atrás de mim ouvi palavrões em francês, quando Fergus correu para o pátio da igreja tropeçando e batendo nas lápides no escuro. Jamie largara a tocha. Ela brilhou e se levou na estrada de terra, ameaçando apagar-se. Ajoelhei-me e agarrei nela, superando-lhe, desesperada para a manter acesa. O coro de gritos e resmungos aumentava, e eu levantei-me com a tocha na mão e encontrei Ian a lutar com Rolo, tentando mantê-lo afastado das figuras que lutavam numa nuvem de poeira.